No próximo Oriente, em viagem, algures longe. Viagem por uma estrada de seda. Thank you. Próximo Oriente, entregues ao desconhecido.